Só confirmando, a pista fecha a que horas hoje? 3 e meio, 1 local. Perdão, pode repetir? 3 horas e meio, 1 hora local. Pode ser, obrigado. É 3520, decolado aos 43, a série 1 na hora decimal 8, bom voo. 198, obrigado, boa noite. Tetrizona 7-0, após o apoio da companhia, proceda até o ano. Portão 11, ó. Controle, é o TAM 3520, Puka, boa noite. TAM 3520, contato radar na decolagem, suba para o nível 190, no perfil da Puka. 190, perfil da Puka, 3520. Autorizado para o Beca acionar, Felipe 5397 para o Pax. Amaral. 994, dentro de distância, para falar o Beca da Terra, retaguarda. Posto autorizado para o Beca acionar. Tem condições de puxar linha retaguarda para iniciar simultâneo com a embreada da tripla sua direita? Ok, tem coordenado, 7-5397, aguarde só um instante, vai iniciar o pushback simultâneo com o Boeing à sua esquerda. Então, assim que eu iniciar, está autorizado a iniciar. Pushback simultâneo com o Boeing da Gol à sua esquerda. Então, após que o mesmo iniciar, na sequência está autorizada. Aguarde só um instante, por gentileza, para concluir o push. 353, por isso eu preciso aguardar, senão o mesmo não vai conseguir puxar logo em seguida. O mesmo era meia guarda, pode abrir. Ok, obrigado, Tripo. Vou manter a guarda. Eu queria ser liberado pelo senhor. Legal, obrigado. Uma boa guarda. 317. 226, decolado aos 46, transfere de 98, bom voo. Sem controle? Fundo 19, décimo 80. 198, boa noite, obrigado. Salvador, boa noite, TAM 3226, decolado na Suíça. TAM 3226, contato radar na decolagem, sua para 370, perfil Puka. 370, perfil Puka. Como recebe o TAM 3226? 5/5. Obrigado. E uma pessoa autorizada 370, via 358, decola da pista 10, primeira curva à esquerda, subida Puka, transição Caju. Controle 199, décima 8, transfora 5460. Autorizado, João Pessoa, nível 370. Upper Whisky 58, decola da 10, curva esquerda. Saída Puka 10, Caju, transição Caju, 1998, transfora 5460. 896. 896, apenas confirmando, Puka, transição Caju, a subida. Caju, gol 1896. Correto, se para pushback acionar, lembre-se que a pista fecha às 3 horas, ok? Sim, a gente vai tomar bunda pronto, se a gente quer a pista fecha às 3 horas, gol 1896. 7, estacionar sua prototáxi DOB 77, alterna São Luís, está com 4 horas e 30 minutos. 5317, VN, reporte pronto no ponto de espera, altímetro 1012. Para espera pronta, 5317. Confirmando, meio zero, meio pode ligar. Afirmativo, assim que o lembra liberar a retaguarda. V4 via Juliette, até o ponto de espera. Juliette Alfa, altímetro 1012, reposto pronto no ponto de espera. Juliette Alfa, até o ponto de espera da 5317 a linha e decola a pista 10. Vento 120 graus, 12 nós. Quatro ali, mantém, cabeceira no zero. Três, dois, dois, meia, chame Recife, 1-2545, alternado no 2085. 2-5-4-5-2-0-85, obrigado, boa noite. Boa noite, bom voo. Voo no 8-9-6. Agora pro Tibete, acionamento. Eu me atendo com condições de puxar mais a retaguarda para fazer simultâneo com o colega da companhia. A frio vai coordenar para empurrar mais, né, 0 Gente, grato. Claro. 5317, decolada 52. Transfere 198, bom voo. 198, grato, 5317. 8-9-6, autorizado iniciar o push, back e acionamento para simultâneo com o colega da companhia. Ele push, back, acionamento e coordenação com o paranavo da companhia, gol no 8-9-6. 317, contato rodando a decolagem, sua para o 380, saída Momo. 380, na saída Momo, 5317. Pilato autorizado a decolar pista 10, vento no 20 graus, 11 nós. Azul 4432, eu tenho identificação, precisado de chegada à mar, e desse mantém o nível 050. 050, chegada à mar, 4436. Padrão 606 para o táxi, com 75 a bordo, 4:25, eu tenho ganhado Fortaleza. Até fonte de espera, coisa nível Juliette, a fonte de espera 18, me chamando pronto, última 32. Autoridade de Alfa, 4.0, 1.6.0.6. Boa, 994, decolador 55, transfere 19.8, morro. Boa noite, 19.8. Boa noite, controle, voo no 994, passa 2.000 na PUCA. Ouro 994, contato, rodando a decolagem, sua para 350, sai da PUCA. Sai da PUCA para o 350, 94. Prossiga 4432. Se possível por aqui, Itaco, necessitaria uma formação bem colada ali à margem. Autorizado, projetado para desvios azul 4432. Zero graus 2, nós. Além de fora da 10, melhor mesmo. Uno 994 da presente autorizada para o Djamo. Djamo 94. JB 68, autonomia 2 horas 58, alterna Fortaleza. Vem a Via Índia, reporte pontos no ponto de espera, time entre 1012. Via Índia, reportará no ponto de espera 1012, voo no 896. Tem um 896. Ali mantendo 1-0, boa noite, 96. Boa noite, 06, decolado ao 5-7, transfere 199, décima 8, brigadão e novo. 19-8, obrigado, bom dia, 1-6-0-6. Gol no 606, contato roda na decolagem, sua para o 390 no PC da PUCA. PUCA, sou bem treinado, 0606. Trip 5317, chame Recife, 2545, alternado no 2085. 3197, controle. Trip 5317, controle Salvador. Trip 5317, controle Salvador. Pena 1110. Deve decolar 10, boa noite, parceiro. Trip 5317. Três no sete, controle Salvador. 5317, controle Salvador, eu tô lhe chamando. Voo 1896, decolar 2:59:59, transfere 119.80, bom voo. 1980, gol 1896. Tentei o 2150 também, ele não respondeu. Três Salvador, gol no 896. Gol no 896, contato radar da decolagem, sua para o 370, perfil da PUCA. Sobe para o 370, perfil da PUCA, gol no 896. Salvador, gol 4432. Tá bom. Azul 4432, seu controle, prossiga. Ok, então vou no Pro 040 para essa informação em 10 milhas. Gente, o Azul 443332 mantém a Preua 040, informa que a partir do momento a pista 10 Salvador fechada. O senhor será declarado para sinal da 17. O voo 1994, chame Recife 2545, alternado na 2085, bom voo. 2545, 2085, boa noite. O azul 4432 desça para 3.000 pés, o azul chama 012. 3.000, 0012, 4432. Gol 1606, chame Recife, 12545, alternado no 2085, vovô. 12545, 2085, boa noite, 1606. O 4432 tem condições de voar na Pro 050? 050. Gente, o azul 4432 voa na Pro 050, aguardando vetores para a final da 17. 4432, limite da sua proa é radial 310, Salvador. Limite é 310, 4432. 896, chame Recife, a 2545, alternada na 2085, bom voo. 2545, 2685, obrigado, 896. Quatro, quatro, três, dois, desça para 2.000 pés, ajusta na 0 no 2. 2.000 no 0, 4, 4, 3, 4, 4, 3, 2, direita para o 0, 7, 0. Direita, 70, 4, 4, 3. Azul 4432, o limite dessa pro é Rajal 330 Salvador, aguarde o voto final para a final da pista 17. E limite da 330, aguarde o voto final. Azul 4432, vai na proa 110, reporte visual com 17. 110, reporte visual com 432. Quatro, três, dois, visual com a pistola 7? Tá, visual com o pátio de carga, sem acesso aqui, isso ainda não, daqui a pouquinho. Sete, azul 4432, reporte visual com a 7. Reportarei. Azul Azul 4178, adicione identificação, desça para o 050, mantenha inicialmente a chegada à Mari. Agora damos retorno para a final da pista 197. 050, entrada Mari, agora retorno para 197. Azul 4178, 107. Afirmativo, desde 2030, com a Azul 4178. Visual 47, 4431. Gente, chame a torre para 118.6 para completar o procedimento. Bom pouso, Azul 4432. 118.6, obrigado. Torre Salvador, boa noite, Azul 4432. Está ingressando na final do ano 7. 4432, reporte baixado e travado. O vento de superfície no 0 grau das nós. Reportarei. Final no 7, baixou, travou, Azul 4432. 32, pouso autorizado, posição no 7, vento 120 graus, 11 reais. Vídeo pouso no 7, 4432.